gente, vem. Eu não vou saber viver sem ti. O mundo não tem razão pra mim. Não me fale a Deus, não vou ouvir, não vou aceitar. Me diz aonde foi.